te pede nada. Faça da sua mãe minha sogra. Pelo menos hoje, só por essa noite, eu nunca te pedi nada. Vai, aceita minha proposta. Meu beijo é bom, quem sabe você não gosta. Nem que seja uma vez. Sei que pra ninguém tá fácil, nem pra mim, nem pra você. Sou um tênis sem cadarço. Sem amar, sem ser amado, tá difícil de viver. O meu coração é um conflito de rua. Eu tô entregando a primeira pessoa que passe. É a crise do amor. Que fase? Comecei um namoro, foi feio, durou menos tempo que aquele bloqueio do WhatsApp. Alguém, por favor, me salve. O meu coração é um conflito de rua. Eu tô entregando a primeira pessoa que passe. É a crise do amor. Que fase? Comecei um namoro, foi feio, durou menos tempo que aquele bloqueio do WhatsApp. Alguém, por favor, me salve. Comigo assim vai. Eu nunca te pedi nada. Faça da sua mãe minha sogra. Pelo menos hoje, só por essa noite. Vai, aceita minha proposta. Meu beijo é bom, quem sabe você não gosta. Nem que seja um abraço. Sei que pra ninguém tá fácil. Nem pra mim, nem pra você. Nem pra ninguém. Sou um tênis sem cadarço. Sem amar, sem ser amado, tá difícil.